siga. No pátio 3, posição 2, autorização para reboque, para posição 10. Inicia e chama para ingresso no grande pátio, o América. Chama lá para ingresso no grande pátio, o América. A 26 está autorizado em LS Whisky, descendo para 2.500. Reporte, passando Serra Vida 366. Aqui autorizado em LS Whisky 90, desce 2.500, reportar 366, está em 3.126. Então, 366, tá? 3126. 3126, chame torre na frequência 018, decimal 95. 3295, 48, 3126, boa noite. Sou livre, muito boa noite, pessoal, 020, pop-up, on the distance, left, destination, Lisboa, we are right, 10 minutes, request 56%. Portugal 020, good evening, stand by, seek clearance. Standing by, call 020. Thank you. operador, boa noite, tá 3126, estabilizado ILS Whisky, configurado para pouso 10. Boa noite, 3126, tráfego avistado, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 7 nós. Ele pouso 10, tá 3126. Portugal 020, clear to Lima, Papatango, flight level 370, via flight plan routes. Departure runway 10, after departure left turn, Momo departure and Dilub transition. Salvador departure 119.35, Squawk 5164. Salvador Departure 119.35 119.35, Juro, Juro. Ridgeback correct, call me right for pushback and start at gate 11. É Portugal 020. Brando, check it. Golf. 3126, sala 25, direita 1211. Direita 211, tá feito. 126, boa noite. Tem uma que chamou o sol? É o Gol, Golf da Gol. Solicitando autorização de reboque do finger de número 7 para o 8. Parte principal. Manter a posição aguardando o Golf Tango. Ok. O América para ingresso no pátio principal. Salvador, Gol 868. Informação em curso agora. É Alfa, mantém escuta aguardando rota. Guardando, Gol 868. América, mantém a posição aguardando ingresso no pátio 1. Mantendo a posição, América. São Salvador, tá 3126. 3126, táxi via Alfa, reporta antes da táxi via Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 3126. 3126, Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, remota 13, tá? 3126, boa noite. Boa. Boa noite, 68.4. Contigo no 868. No 868, autorizado Aracaju, 230, via Golf 677. Decolagem da 10, curva esquerda, saída Puca Jamo Caju. 1935, controle, 5166, código. 685 para Rodrigo 230 Aracaju, de acordo com o plano de voo Golf 677, decolagem pista no zero, saída Puca Jamo Aracaju, controle de saída 199.35, transponder 351.66. Código 5166 após decolagem curva esquerda, no 868. Esquerda 5166, agora no 868. Correto, no gate 2, chama pra. Vou no 868. Paulo, chamou o Golf Tango? Negativo, o Golf Tango, mas é a posição inicialmente aguardando. Chegada, poste no ideal para descida. Chegada, Mari, possibilidade de voar ITAP 2224. E a Mari é o número 2 na aproximação. 224. Depois da TAM, agora à sua direita, ele vai ingressar na Juliette, vai ingressar no pátio e seguir até a posição 13. Então o senhor vai seguir a retaguarda do mesmo reboque, tá ok? Certo, no visual com o Airbus da TAM e seguirá o mesmo, o América 5 Fox Juliette. América até o gate 10, é isso? Afirmo, gate 10. Sete. Se desça para 4.000 pés, ajusta no 0 no 4. Para 4.000 pés, Salvador, passarei 2224 para a descida. Passarei 2224, desça ao 050. 050, 2224. 152, autonomia 0155, Altana, Salvador. Noite, 68. Taxi autorizado, à direita via Índia, ponto de espera 1895, QNH 1014. Índia 1895, 1014, VTAX 10, gol no 868. Roger, mantém posição em stand-by, América, o Portugal 0-0. Que posição, Portugal 0-0. Olhar e decolar pistão no zero, vento 1620 graus, 7 nós. Sente a linha, decola pista 10, gol no 868. Na escuta. Autorizado para seguir do 07 para o 08 do pátio 1. Autorizado, Golf, Tango Golf, chama a perna. Ok. Ok, vamos iniciar no terminal de dano. Estamos iniciando e no término avisar. Sete, já conta até. Localizado. Quero para 2014, autorizado em 3, quando era estabilizado no nosso programa de vídeo. Noite 68, decolado aos 39, controle 119, decimal 35. 1935, gol no 868, obrigado. Salvador, gol no 868, boa noite. Gol no 868, boa noite, contato radar, para 230 via Puca. 230 Puca, gol no 868. Controle, boa noite, 3891, da Santa, ciente da informação, salva. 3891, boa noite, via BONF, desce ao 060. Via BONF, desce ao 060, 3891. Avisos 2224, inicia redução para 2009. 2224, copia o controle. Setição 2002, 224. Push back inside of Comrade Protect, Portugal. Please for push and start cover potential, Comrade 020. Informando calçada aí na posição 1-0, liberando a frequência, agradece, boa noite. Gente, boa noite, América. Alfa, passa 2470. 1972, boa noite, chegada Mari, desça o 060. Mari 060, 972. Dois, 224, desça para 3010, ajuste 1014. 3014, 2224, passareto. Para 1-8-0-9. 1-8-0-2-2-2-4. Para 3-8-9-1, para 4.000 pés, ajuste 1014. 1014, 4.000, descendo 3091. Controle 1-8-6-8. 1-8-6-8, prossiga. Pode voar a Puca, Conde. Oito, meu oito, confirme, desejo voar na proa de Conde. Afirmo. Oito, meu oito, autorizado voar Conde. Obrigado, boa noite, meu oito. Oito, meu oito, chame o centro Recife na frequência 125.45, alternativa 26.85. 2545, 2085, obrigado, boa noite, meu oito. Era 25.26, estabilizou? A gente completa a aproximação final, torre na frequência 1-8-9-5. Passaria do 224 para espaçamento, curve à esquerda na proa 040, nessa proa está autorizada e interceptada. Seguiu o tráfego ascente, é o eco 1-3-5, desça para 2.000 pés. Esquerda 040, é onde interceptar, pode prosseguir, descendo para 2.000 pés, 2-2-2-4, passaria. Pode ser super mesmo. escuta até o 050 WAKEUP na presente. Espaço na boa 050, ou o nosso... Portugal 020 clear taxi, fly April 1, taxiway India, until holding point runway 10. On holding point, maintain position and call tower 118-195, QNH 1014. April 1, India, holding point runway 10, holding point runway 195, QNH 1014, Portugal 020, runway 3. Afirma que o Tafu LS 2224. Retorne na frequência 198.95. 1895, obrigado, boa noite, 2224, parceiro. 3891, desça para 2006, o ajuste permanece, está autorizado o ILSFT, reporte estabilizado localizador. S2014, está autorizado ILS, reporte estabilizado 3890. Salvador, boa noite, passarelo 2224, passando em Guia Serra, baixar, travar o campo à vista. Boa, passarelo 2224, continua a aproximação, número 2 para pouso, QNH 10114. Bono 014, 2224. Solas 48, condições de liberar a esquerda do hotel, sem realizar backtrack. Já está liberando. Grato, sequência livre estacionar. Não autorizado, reporte estabilizado. Obrigado, Duna, reporte estabilizado. Passarelo 2224, check trem, livre pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 7 nós. Livre pouso 2224. Mais 071, desça para 4.000 pés, o ajuste é 1014. 014, confirme a mensagem. Por 9071, prossiga, desça para 4.000 pés. 4.014. Bola 972, desça para 2.000 pés e ajuste 1.014. 2.000 pés, ele da Bola, nossa. Saída 2224, solo 50, direita 1211. Sete 2, está autorizado o ILS a ser reposto estabilizado. Autorizado o ILS a reposto estabilizado, modo 7. Interceptando localizador, estabilizando, desloca o campo 3890. 3890, chame torre, nossa punição 98, decimal 95. 1895, 3891, boa noite. 0-0-2-0, clear, for takeoff runway 10, wind 150 degrees, 5 knots. Clear for takeoff runway 10, pistol 0-2-0. Fat-1, reporta na taxiway Lima, passaria do 2224. Alfa Juliette, reporta na Lima, 2224. Tava chato, travado, desloca na pista. Gente, está 3891, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH1 no 014. 014, guarda a pista livre, 3890. Arara 01 está em contato radar, voe BONF, para interceptar a chegada BONF, desça até o 060. Arara 01, descendo para o 060, chegada BONF. Confirme, contato de mensagem, boa chegada BONF. Voe BONF para interceptar a chegada. Confirmando BONF, na chegada BONF, descendo para 060. Salvador de Paz, muito boa noite, é Porsche Golf 020, crossing 2000, climbing level 370. Portugal 020, with a contact climb to Beta 370, Momo de Paz. Momo de Paz, Porsche Golf 020. Porsche Golf 020, and Fox, with a static position, Kibit or Diluc. Portugal 020, stand by. That's fine. Charlie, passaria 224. Qual a posição ainda, mano? 224. Ingresso a Lima, Mike. Reporta na Taxi Suí, Quebec. Passaria do 2224. A posição vai, é o Pat 4. O senhor vai prosseguir pro Pat 4. Afirmo. O senhor prossegue agora Lima, Mike, Quebec. Na Quebec me chama para o ingresso na pista para prosseguir até o Pat 4. Agora no momento, passageiro 224. Tá através aqui da 08. Através 08, isso prossegue em frente. A Lima fica atrás do gate 11. Atrás do gate 11 fica a Taxi Lima. Atrás do 11, obrigado. Três 891 no solo 55. Direita 1211. Direita 1211, tá 3891. Nove 72, chame torre, na frequência 18.95. Sou 9071, prossiga a descida para 2.000 pés, está autorizado ILSFC e reporte estabilizado localizador. 2.000 vai chamar estabilizado agora, 9071. Boa, boa noite, bom dia, voo no 972, vai ser travado, não sei se for. Uno 972, tráfego avistado, livre pouso, pistão no zero, vento Uno 50 graus, 7 nós. Livre pouso, voo no 972. Passageiro 2223, está autorizado, ingresso Mike, me reporta na Quebec para ingresso na pistão 7. Será na Quebec 224? Pistão no 7, direita até o Pat 4. Vai ingressar via Oscar até o Pat 4. Quebec, pistão no 7, via Oscar até o Pat 4. Reporta a pista livre, passaria dos 224. Gol 9071, no chame torre, na frequência 198, decimal 95. 198, 95, torre, 9071. Mandou gol 9071, final 1,5 de ferro. 71 continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 1014. 7, guarda. Já 01, voei pelo, após pelo, Duna. Solo 1211. 1211, à direita, 1, 972. Solo gol 1972, pousou ligou direito. Gol 1972, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette para o 07. 071, cheque o trem, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 5 nós. Taxa travada, livre pouso, pelo 0, gol 9071. Confirma o horário do plano. 0300. Gente, plano Volcom, Força Aérea 2526, o código de chamada é Força Aérea 2526 mesmo ou Arara 06? Não, é Força Aérea 2526. Gente, eu vou entrar em contato com o seu PM, não posso o plano aqui no sistema, mas tem escuta aguardando. Muito obrigado, boa noite. Alô. Livrou 9071. Solo 04, 1211. 211. Solo Salvador, 9071, livrou. 9071, Alfa Juliette, gate 3. Alfa Juliette do 03, 9071. 2526, pronto, cópia? Roger. 2526, autorizado Brasília, nível 360, decolagem da pista 10, curva direita, saída a bordo, após direto. Controle Salvador 1935, aciona 2640. Correto, 2526, chama para acionamento. Desça para 2000 pés, o ajuste é 9094, está autorizado ILS FT, reposte estabilizado localizador. Arara 01 no estabilizador, Mark. Arara 01, chove torre na frequência. Arara 01, cheque o trem, pouso autorizado, pistão no zero. O vento 150 graus, 79. Nave 01, está baixado, travado, livre pouso, completamente sol. Livre chama PAC, Força Aérea 2526. Decepção 2526.